Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida e pela internet para todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando com Coca-Cola. Abra a felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E neste Dia dos Pais, seu pai merece ganhar um claro da Colombo. Dia dos Pais é na Colombo, amiguinhos. Como vão os queridos do Pretinho? Estamos bem. Tudo bem. Tudo bem. Fala aí, Maurício Amaral. Oi, tudo bem? Beleza, tudo bem, Porazinho? Tudo ótimo. Tudo certo, Potter? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Fala aí, KGzinho. E aí, muito boa tarde. E a estrela móvel desse Pretinho Básico é a mulher do Patola. Roda, roda, roda, roda, roda. Na verdade, deixa eu fazer uma correção antes mesmo do oi. Ela é minha mulher, é a guria do Patrola. Aê! Aê! Aê! Aê! Pensando nisso também. E aqui, tudo bem? Achei que tinha me arrumado outro marido. Não. Seu Patrola. Ô Patrola, ô seu Patrola. É verdade. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2010. Hoje, antes mesmo dos destaques comentados do Clique RBS, eu quero anunciar que nós temos uma reunião dançante no Segredo, baile de máscaras, com toda a atmosfera de um baile de máscaras. Certo? Não vou falar muito porque já tá meio lotada a festa, então acho bom nem ficar falando. Vai pra festa do Porã, né? Depois, então. Depois o excedente vai pra festa. Não, depois eu vou pra. Nós vamos pra festa do Porã. Exatamente. Bêbado exatamente. Já. Não vamos conseguir. É no long play a festa do Porã. Cara, hoje é dia. É no long play. A gente vai falar mais daqui a pouquinho das duas festas. Hoje é dia do Acre, cara. Desde os tempos mais remotos. Até o início do século, a região do Acre pertencia à Bolívia. Sim, pertencia à Bolívia! Mas era explorada por seringueiros brasileiros. Piada puta! E então, em 6 de agosto de 1902, os brasileiros se rebelaram e anexaram o Acre ao Brasil. Antes mesmo de fundar o Grêmio em 1903, isso aí que eu ia dizer. O KG foi lá e trouxe o Acre pro Brasil. Boa, KG, fez bem, hein, KG? Fez bem, né? Pô, aquelas seringas todas. Pô, o início de século violento, hein, cara? Tem bastante seringueira, né? Lembra? Muita seringa, lembra, KG? Não, é seringueira. Seringueiras! Eu me lembro do Acre, muito mosquito também. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS, Duda. Depois de uma semana de muito frio, o sul do Brasil terá uma trégua em as baixas temperaturas. Durante o fim de semana, as máximas podem alcançar os 20 graus e o tempo fica firme. A presença da massa de ar seco inibe a formação de nuvens de chuva e o sol aparece com força em praticamente toda a região já a partir da tarde de hoje. Esta interjeição de êxtase do Maurício é demais, né? Uma semana com frio, cara. E como muda o ânimo com o sol, né, cara? É verdade, não tem verdade. Coisa melhor que o sol, adoro. Tem coisa melhor que o sol, tem. Reabra lá, Guilherme. Na verdade, tem chocolate, né, cara? Explosão da bomba atômica de Hiroshima tá completando 65 anos. Cadia tava lá, Cadia tava não tava lá, né? Senão não estaria aqui. Cerimônia. Não, Cadia tava acompanhou. Cerimônia no Japão lembra tragédia e pede desarmamento nuclear mundial. É uma data que realmente tem que ser lembrada, né, cara? Porque aquilo lá foi um horror. E hoje é 65 anos da bomba de Hiroshima. 3 dias depois, os caras jogaram outra em Nagasaki. Né? Como se não bastasse, falaram, vamos jogar outra. Os caras quem? Os americanos. Ah, tá. Pra cima dos japoneses. American Idiot. É, isso aí. A bomba de Hiroshima foi a primeira explosão nuclear da história. Foi lançada contra o Japão pelos Estados Unidos na manhã de 6 de agosto de 1945 e o ataque dizimou 140 mil pessoas. Tem um filme chamado Dia Seguinte, pode ser? É isso mesmo. Que é pra quem não quer sentir exatamente o que aconteceu, é inacreditável. Assim. É. Não, isso num primeiro momento, né? Numa primeira atacada, matou 140. Até hoje. Morre gente por causa da radiação. Hoje nasce gente com efeito. Mas o dia seguinte é um filme que não fala sobre esse episódio. Fala sobre o que seria. Sobre o que seria um dia seguinte após a bomba atômica. Uma devastação atômica, né? E aí no Texas, eu acho, aquela bomba atômica do The Day After, eu lembro. É, que uma temática bem anos 80, quando existia. Guerra Fria e tal. Eu adoro o filme que o mundo acaba. Adoro. Vai ver um ao vivo em 2012. A gente vai presenciar um. Vamos protagonizar um em 2012. Réptil voador mais antigo é encontrado em solo gaúcho. KG criava. Animal primitivo teria vivido no estado há cerca de 220 milhões de anos. Barbadinha, né, KG? Na mesma região onde há pouco tempo foi encontrado um... uns ossos. Um gatão. Um fóssil de um bichão desse aí qualquer. É ali na região de Faxinal do Soturno. É a região central, próxima a Santa Maria. É, isso que é onde tem bastante, né? Trata-se do Faxinal ou Faxinalipterus. Olha, Faxinalipterus. É Faxinalipterus mínima. Ah, mínima. Denominado assim em homenagem à cidade em que foi encontrado e ao tamanho reduzido que teria, semelhante a um pardal. Como é que será que... Ah, esses malucos acharam um pardal e estão achando que acharam um... Eu fico pensando como analisariam os meus fósseis assim depois que o mundo Poranissaurus Maximus. Não, Maximus pelo tamanho... Ou não, né? Ou mínimos pelo tamanho do... E aí eles vão entender, né? Vão entender que até aquele baita corpão assim, né? E aí só um ossinho, assim. Será que é o minguinho de galinha, dele? Assim? Poranossauros nipônicos. Imagina a dúvida que iria causar na cabeça do cientista. Que cara. Isso? Aliás, nesse final de semana eu começo a empalhar o porã. Né? O porã tem que ser empalhado. Tem uma, empanado, na, falou? Não, é empalhado. Na revista Caras aqui tem uma empanar, foto ele já me empanou uma vez. Nosso lá grande amigo Marcos Frota, né? O ator que levou um pé na bunda da Carolina Dickmann. Da e uma Carolina, das fotos ele tá sentadinho assim, rindo. E aí, ao céu, assim, na foto, na parede, duas guampas. Ele bem feliz tomando um vinhozinho. Tuitarei isso no intervalo do Pretinho. Muito bom. Não sei, acho que ele quis dizer alguma coisa. Lembrando que ninguém aqui tá livre. Não, todo mundo já levou a uma foto com mensagem subliminar. Esse rapaz não levou guampa, não. Será que não? Acho que não. Eles tinham uma relação meio conturbada, porque ele gostava muito da função de ele é um palhaço, na verdade. É um e palhaço. Aí ela não queria viver assim e ela acabou optando por deixar o relacionamento. E pegar o guri que hoje é até o... Até eles tiveram um término bem bacana, assim, verdade, de gente consciente, tranquila. Você acha que ele não levou guampa, Rodaca? Eu acho que não levou. Eu acho que ele também. Eu acho que ele levou. Pesquisa aponta chimarrão como arma para combater o colesterol. Realmente, com frequência, o chimarrão reduz os níveis do colesterol ruim. A bebida é mais eficaz na redução do colesterol do que o chá verde. Ah, há controvérsias. O bom é tomar um litro de mate diariamente, como faz o Cajã, né, Cajã? Todo dia. Todo dia um litrinho, uma erva mate ali. Tomo mate, tomo chá verde, tomo também o chá de boldo turbinado, que é a onda do momento, Magnata. Ô, meu, vamos aproveitar rapidamente a passagem de um grande querido, um parceiro aqui da Atlântida, nosso camarada Latino. Aê, Latino! Saúde é festa, lá no meu apê, pode aparecer, vai rodar, mudar, lelê. Adoro! O Latino tá chegando aí, vai ali. O Latino tá chegando aí, vai fazer show em Porto Alegre, Latino? Opa, tem três shows aqui. Né? Três shows em Porto Alegre, Quando que é horas? Que é? É, no interior, né, Latino? Interior, eu vou pra... Hoje vai tocar pro interior, então. São Jerônimo. É, Arroio do Sal e domingo eu tô lá em Rio Grande. Então vamos de novo. São Joaquim. São Jerônimo. Ah, não, tá. São Jerônimo. Hoje. Arroio do Sal no litoral sábado, norte, sábado. E Rio Grande no domingo. E Rio Grande no domingo. Vai estar em Rio Grande sábado. Ainda bem, né, cara? Ainda bem que a gente é sábado, né? Senão. Pô, todo mundo ouviu. Todas essas cidades aí tem Atlântida, todo mundo ouviu que tu vai estar lá. E Latino, a gente só te chamou aqui dentro do estúdio pra bater palmas pra ti. A gente leu numa entrevista de... Melhor ir embora, né? Uma entrevista... Muito obrigado, Zé Deus. Não, é só uma pergunta. Fica aí. Uma entrevista numa revista de tiragem nacional. Na Sexy. Onde, abre aspas para Latino Porã. Passei o rodo em todo o Brasil. Latino! Mas ainda bem que vocês referiram. Limpou o Brasil inteiro, é isso? Ao passado. Passei significa. Ah, não, passeio. Quer dizer que o rodo não tá mais nativa. Não, está nativa. O rodo não é mais nessa ativa que vocês estão nessa comemoração, nessa bememoração toda. Mas tu sabe que o Latino, que o Nazi do Ira esteve por aqui e certa vez ele falou que foram mais de 1000 mulheres. Tu já chegou na marca do Nazi. Não, o Nazi é muito mentiroso. Isso é pra, isso é uma pessoa normal. você nem ser artista. O Potter tá em 890 aqui, nosso amigo aqui tá no 890. O Potter tá com os olhinhos brilhando. É que nem gol de centroavante, os negros ficam disputando, é um campeonato em particular, interno, não vale nada, né, cara? Só maldade faz com o latino, o cara faz o show, recebe os fãs, depois vai pro quarto dormir. Isso é óbvio. E a casa tá casada, né, latino? Tô amigável. Tá o quê? Amigado com fé. Amigado com fé, casadinho é, né? Se eu falo isso aqui, eu não entro em casa hoje. Mas a gente tá. É um pouco, não deixa de ser um casamento. A gente tem um respeito. Como é o nome dela? Mirella Santos. Mirella Santos. A menina tá do com sul, a ainda? De Floripa ainda, rapaz. Tá sobrevivendo às coisas. Família dela tá te ouvindo. Cuidado que vai falar. É. Melhor começar a limpar tua barra. Ela está sobrevivendo às tempestades. Ela está em Floripa neste momento? Não, ela não está em Floripa. Tu sabe onde ela tá agora? Ela faz uma reportagem pro TV Fama. Ela trabalha como repórter. Ah, pode crer. E tu sabe onde ela tá agora, né? Rapaz, eu nem procuro saber. É melhor não saber. O que o coração não sente. Ô, Latino, sabe que hoje eu tava passando pelas ruas de Porto Alegre e vi o teu ônibus, cara, o maior showman do Brasil. Só aqui. É, mas o cara é alto, e mesmo, aí, né, cara? Tem um metro mais alto que tu, só o Falcão. Eu sou alto. Não, mas tu é que nem o Belchior, tem medo de avião, né, cara? É isso aí, não, mesmo. Eu montei uma estrutura bacana pra me receber dentro do ônibus, assim, me receber bem. Então nós temos toda a estrutura de uma casa confortável, assim, vamos dizer. Sim. Temos tudo que um artista pode... Já pensou em gravar Foi por Medo de Avião? Não, é uma ideia. Você sabe que, na verdade, é o seguinte, eu sempre, às vezes os contratantes mandam jatinho pra gente ir, às vezes mandam experimentos em cidades que... Aí eu olho na internet, eu vejo que em Porto Alegre o tempo não está legal. Olho pro Rio de Janeiro, o tempo também não está legal. Vamos então, de ônibus. Assim, que hora que a banda sai, eu vou no ônibus da equipe. Na verdade, são dois andares, então embaixo é uma suíte maravilhosa, super bem. Espelho no teto. É. Que nem o ônibus do Pretinho, né, cara? É, mas o ônibus do nosso não tem espelho, né? Rapaz, tudo que você imaginar tem dentro do meu ônibus. Tá bom, pô, beleza. Tá, vamos bom lá dar uma olhada então, pessoal. Latino, pra encerrar aqui, tem uma coisa clássica do programa, que cada convidado que chega aqui conta uma piada. Tu vai ter que contar uma piada. Não, tá aqui a piada. Tá aí. Não, tá ali, só interpretar. Só interpretar. Bem gente... Piada do Latino! Apoio! Motel para gays, homo erectus! Vai, Latino. Então, um bêbado entra em casa de madrugada e entra no quarto silenciosamente pra não acordar a mulher. Porém, na hora em que ele vai se deitar, ele acorda e pergunta. Bonito, hein? Isso são horas de um ela homem... Ela acorda. Tem que fazer voz de mulher, né? Voz de bêbados, não tem graça. Porém, na hora que ele vai se deitar, ela acorda e pergunta. Voz de mulher. Bonito. Não, voz de mulher. Voz de mulher. Bonito, hein? Isso são horas de um homem casado chegar em casa? Aí ele responde. Ué, são só 10 horas, amor? Como é? Como que eu vi? Tá bom, Latino, tá bom, vai, segue. O Potter começou assim. O Potter começou assim, hoje é um astro. Como é que eu ouvi o relógio tocar só uma vez? Claro, ou você queria que ele batesse o zero também? Senhoras e senhores, Latino! Pô, cara, a gente derrubou o Latino com essa piada. Latino no Pretinho! Uma baita piada. Latino, segue fazendo tua música, teu show, entendeu? Abandona as piadas, o teu negócio é outro, cara. É verdade. Música é show. Olha, eu quero agradecer demais. Eu queria dizer pra quem estiver ouvindo, pra fazer uma campanha agora no Twitter, dizer Latino no Pretinho. Na festa da Atlântida, porque o Latino nunca foi convidado pra festa da Atlântida. Ele foi todas as festas. Olha aí, olha aí. Barretos, tô cotado pro Rock in Rio e não faço... beleza. Deixa pro Planeta Atlântida. Deixa comigo, Latino. Por favor, nós vamos dar um jeito nisso. Twitteiros, campanha, Latino no Planeta Atlântico. Vamos dar um jeito, O cara é rápido, hein? Latino no Planeta Atlântico, por favor. Vamos fazer uma campanha forte. Qual é teu Twitter, meu? Meu Twitter, Latino Festa, tudo juntinho. Latino Festa. Manda mensagem, eu vou adorar, viu? Um prazer estar aqui. Valeu, beijo, querido. Grande, junto e misturado. Obrigado. Latino no Pretinho, 1:17, Marcelino! Marcelino! É verdade, o Latino esteve aqui no programa. Sim, mas ele tá aqui ainda. Valeu, Latino, tá saindo, grande presença. Depois eu vou lá no busão pra nós tomarmos qualquer coisa. Vou lá. É verdade. Vou lá. Passe junto. Tem umas meninas lá. Tem as latinetes, tem as latinetes, eu vou lá! Vamos, vamos, vamos, vamos! É verdade, vamos lá, latinete! Todas elas vão estar nos três shows que eu falei aqui hoje. Então eu vou junto pros três shows! Eu vou junto pros três shows com latina, vou registrar tudo com jornalismo verdade! Tá bom, Marcelino! Que a gente faz aqui no programa! Tá bom, Marcelino! É, eu tô aqui no lugar do Marcelo, né? O Marcelo, Marcelo tem problemas. Marcelo teve outro AVC, né? Marcelo tem problemas. É verdade. Marcelo tem problemas. Não, não, não, Marcelo, depois de ter o seu desvio de septo operado. Depois de ter o deslocamento da sua retina já consertado. Depois de cortar a orelha como Van Gogh. E também, depois da labirintite, Marcelo hoje tirou o siso. Tirou o siso. Vai demorar mais um pouquinho pra voltar. Agora é verdade. Vamos à notícia, né, Marcelino Júnior? Você falou com o Marcelo ontem? Não falei. Então não fale mais com o Marcelo, que ele também não quer falar com você. Cala a boca, Marcelino Júnior. Um rapaz inconformado com o fim do relacionamento. Faltou a manchete, faltou a manchete. Homem envia bomba em cesta pra ex-namorada. Quem aqui, né, amigo? Nunca mandou uma bombinha pra namorada numa cestinha. Que isso, Marcelino? Uma bombinha de chocolate. Que isso, Marcelino? Chocolate. Tá maluco, Marcelino? Rapaz inconformado com o fim do relacionamento com a jovem de 28 anos é suspeito de enviar uma cesta de café da manhã com uma bomba ex-namorada. Barbaridade. Isso aconteceu lá em Jacareípe, Espírito Santo, lugar onde mais se mata mulher no Brasil. É verdade, é um dado verdadeiro. É notícia, é verdade. A família da vítima recebeu a entrega e acionou a polícia. Ninguém ficou ferido. É verdade. A vítima foi salva por uma falha do dispositivo da bomba e contou que vem sofrendo ameaças do ex-namorado. Meu nome é Alan, moro em Canoas, enviei a notícia para o plantão Bad News, mande aí um planejamento. Tem alguém para mandar um planejamento? Para o pessoal do Hotel Plaza Porto Alegre, que está sempre ouvindo e gostaria de mandar um adoro. Adoro. Adoro. O latino já mandou um adoro aqui no programa. Já mandou, pra minha namorada Rafaela. O Plaza de Porto Alegre, que tem estacionamento especial para táxis, né, cara? Já fica no... É verdade, é verdade. Ele diz aqui que o Pianges é gênio e o Lelê até que está indo bem. Tá indo bem. Voltaremos indo bem. Logo mais na segunda-feira. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, Marcelino. Vai daí, KG. É comigo mesmo. Obrigado, Marcelino. O sujeito entra na farmácia e pede: olha, eu queria uma caixa de cloridrato de metoclopramida. Ah, o senhor quer dizer um Plasil? É isso, não consigo lembrar desses nomes. Muito bom. Olha, cara, só, pra entender o valor de um ano. Quer saber o que vale um ano? Um ano. Pergunta para o estudante que não passou os exames finais. Bah. Ah, isso é verdade. Ah, isso é relativo. Para entender o valor de uma hora, então, Alexandre. Ó. Oh. Pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Ah, isso sim. Oh, demora muito essa hora, né? Para entender o valor de um minuto, arroba Rodaica. Sim. Pergunte a uma pessoa que perdeu o trem, ônibus ou avião. Bah. Quando eu perco, eu sempre penso que é porque aquele ia cair. E ele não cai. E aí tu te sente melhor. A Rodaica, aliás, perdeu já um da Gol ali. Aí que eu faço um pensamento positivo. Não, não, não vai cair. Daí ele não cai, fica tudo bem. E pra entender o valor de um segundo, um segundo. Não mais que isso, não mais um que... segundo. Pergunte ao Rubinho Barrichello. Cara, essa tua implicância, essa tua perseguição, Rubinho. Cara, podia começar a perseguir o Massa, né, cara? Eu até tava perseguindo o Rubinho, aí eu passei por ele. Já começar a perseguir o Massa, porque foi ridículo o negócio, né? Hoje tem as imagens. É, tem mais detalhes, né? Os detalhes daquela coisa que aconteceu. Os diálogos do rádio. Os diálogos do rádio da equipe Ferrari. Tem que entender, olha só. Eu tô atrás de ti, caminhando atrás de ti. Aí o Federer manda um recado pra ti. Deixa o Potter passar. É, eu deixaria. Tem que deixar passar. Você é funcionário, entendeu? Ah, cara, mas eu fico pensando assim, que o Nelson Piquet e o Ayrton Senna não fariam isso. Sim, porque eles eram os principais pilotos. Exato, só por isso. Sei lá. Olha só, queria só fazer um comentário sobre isso, sobre o segundo, né, que o Potter falou, sobre um segundo. A vida, a nossa vida pode mudar em um segundo. Sim. Em um segundo, do nada, tu nem imagina que possa acontecer uma coisa e acontece em um segundo. Em um segundo, tudo pode mudar. E o Herbert Viana já dizia, às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Obrigado. Muito obrigado. Vai daí, Rodaica. São frames de ódio, né? Tem um manual pra mulherada aqui identificar os tipos de cafajeste. Ainda mais numa sexta-feira, pré-noitada, pré-balada, pré-reunião dançante. Tem que fazer um H com ela. Atenção, cafajestes de plantão. Cafajeste clássico. Desculpa, só deixa eu acabar de dar um pode recadinho. Pode falar, Alexandrinho. Fala à vontade. Atenção, cafajestes de plantão. Atenção, cafajestes. Reunião dançante, baile de máscaras no CH. segredo hoje. Nossa, elas estarão mascaradas. Meu Deus, cara. Elas, uma mulher mascarada. Uma pena que eu tenho compromisso inspira hoje. Inspira a imaginação, né? Minha mulher arranca. Olha, Alexandre, vou desistir. Eu acho que a festa é mascarada. Tá muito saidinha. É mesmo. É mesmo. De manhã cedo andou postando os tênis vermelhos no Twitter. E rapidamente a mulherada me perguntou. Três. Não, é mais grave. Deixa o três pra depois. Rapidamente a mulherada começou a me perguntar que horas ele ia postar a cuequinha vermelha. Aí ele postou, já que ele tava todo vindo trabalhar de vermelho hoje. Tu não viu a série? É que foi uma série brincando com o vermelho. Uh-huh. Uma série Hoje Eu Vou Assim. Tá, daí eu mostrei. Brincadeirinha. Tênis vermelho, medo. Camiseta vermelha. É, Rodaica, não dá vermelho. Marca de Vima, Rodaica. Vamos se acalmar, então vou meter alguma coisa azul ainda pra ficar bem estrelado. Se tu fechava de novo o Twitter dele. Eu vou sair do programa. Isso, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu não só não fechei o Twitter dele, cara, como mantive aberto sem ele saber. É verdade. É verdade. Ah! É verdade. É verdade. Nós sabíamos. É falando eu nisso, os tipos de cafajestes. Oba. O clássico. Tá o clássico. De cafajeste? Tá. Não, tô falando nisso. Vamos ver se a gente se identifica, pessoal. Bonito esse teu blusão cor de vinho, eu cara. Tenho certeza. Legal, que vocês vão se identificar. Vai, Rodaica. O clássico. Esse é o que chega como um homem sério, falando em relação duradoura, entre outros pormenores. Ele leva pra jantar, conversa muito bem e faz todo o teatrinho necessário. Obviamente, ele não liga no dia seguinte. Esse não sou eu, porque eu não começo com essa de homem sério falando em relação duradoura. Nunca fiz isso. A gente pode ir, quem se identificar com alguma coisa, que seja qualquer quesito, pode levantar a mão. Acho que é o serviço público que vocês fazem, né? Beleza. Cafajeste amiguinho. Prefere se fazer de amigo, se aproximar, ganhar confiança. E como um urubu, esperar a hora certa pra se alimentar. É o Zeca Urubu. E a hora certa pode ser o momento que aquela garota briga com o namorado, ou com alguma outra forma, se encontra muito carente. É nesse momento que o amiguinho coloca as mangas de fora e mostra que veio. Luciano. Uma coisa rápida sobre o primeiro tipo de cafajeste lá. Cafajeste, que é cafajeste, não liga no dia seguinte, né? Então isso tem que ser de todos. Por isso que ele é o clássico. Ele é tão bom cafajeste que ele dá a entender durante todo o encontro que está envolvido e que certamente vai ligar no dia seguinte. E aí é mais uma mulher estragada. E é exatamente por causa disso que eu não sou cafajeste, porque eu ligo no dia seguinte. Muito bom, meu Potter. Deus. De um número sim, bloqueado. Tu não é o clássico, tu é o amiguinho. De um número bloqueado. Mas se perde quando manda mensagem de texto. Vamos! O cafajeste artista, ele usa a sua arte pra conquistar. Há o mau artista que é bonito e a mulherada cai de pau por conta da beleza. Latino, né? E há o bom artista que nem é tão bonito, mas a mulherada também cai de pau. Porã. Aí, por afeição artística mesmo. E há, sem dúvida, o bonito que ainda por cima é bom artista, tipo Chico Buarque, que é alvo de todo tipo de cantada de exatamente Chico... todas as mulheres do planeta Terra. O Chico é um cara que tem olhos. Por fim, o pior de todos os tipos, o que é ruim e é feio ainda por cima. Esse sofre. É porãozinho também. Esse sofre muito. Agora vai chegar no importante. É o cafajeste falso gay. Adoro! Hoje a coisa mais normal do mundo é toda garota ter um melhor amigo gay. É. O falso gay é um oportunista que ataca nesse nicho de mercado. O Neto Fagundes. Esse tem que apanhar. O Neto Fagundes. Esse é o mais mau caráter de todos. Esse é mau caráter. Tem que apanhar. Tem que apanhar. Falsidade ideológica. Esse tem que apanhar. O falso gay tem trejeitos, seu estilo gera algumas dúvidas, mas ao mesmo tempo ele é sedutor, aquela coisa toda. O Neto Fagundes, cara. E aí a garota, às vezes movida pelo desafio de converter e catequizar, entra na conversa. Que foi exatamente o que aconteceu nessa edição do Big Brother. Sim, eu falei o Serginho. Quando o Serginho começou a dar em cima da garota. Serginho não é falso gay, Rodaica. Ele é o gay assumido, mas naquele momento ele fez uso da gaysice dele, que toda mulher gosta, pra se aproximar. E a menina se sentiu atraída por ele, tanto que beijou na boca. Porque um dia ele foi homem, teve desejos por mulher. Na verdade ele nasceu homem e até hoje, né? Não, um dia ele foi praticante. Não sei se ele fez operação. O Maurício um dia também foi homem. É que meu Deus. Uma mulher pra se sentir atraída pelo Serginho, masculinamente. Tem que estar confinada, né? Olha, tá confinada. Mas a mulher tá lá. Big Brother, confinado. Bebendo do jeito que bebe. É, claro. Se o Porã bebe, faz coisas. Né? Imagina. Não, não bebe, bebe, eu preciso fazer um registro. Mas bebe. 12 dias. Há 12 dias. Não precisava, Feta. Não, não vou fazer, cara. E não, que não para de fazer frio. Que não para de fazer frio. Há 12 dias que neva no sul do Brasil. Tem um motivo pra isso acontecer. Tem um motivo forte. Cara. Aí tem o outro tipo de cafajeste, que é o carente provisório. Esse é perigosíssimo, aquele farrapinho humano desamparado. Ah, esse aí sou eu, esse sou eu. O instinto maternal de umas e outras mulheres. Claro, fica com pena, né? Peninha, né? Coitadinha. Geralmente, mulher não Potter gosta, né? Muito de fazer essa linha. Gosta. Uhum. Potter também embarca nesse... Mulher não gosta de cara deprimido, cara. Isso é mentira, mulher gosta de cara que ri. Não, não é, o deprimido um que vai se matar, é o... Tá, o tristinho. Só, pra mulher, um coitadinho pode ser um cara que se veste meio mal, que não tem muita noção. Tadinho. O Geiso, por exemplo. O Geiso é muito fedido, né, cara? É, pode ser um nerd. Sabe aquele cara que é meio fora da coisa? Assim, tá meio deslocado. Que usa All-Star, o cara que usa All-Star. Aquilo ali pode ser um cara coitadinho pra mulher. Né? Não, cara que usa All-Star. É, não necessariamente. Não é normal, né? O cara que usa All-Star. O cara que usa All-Star, ele diminui já em 70% a sua virilidade. Eu acho que não, cara. Eu uso All-Star não. Eu acho que tu tinha que ter a sua opinião sobre as mulheres, não sobre os homens. Porque quem é tu, né, pra dar essa opinião sobre os homens? Um, dois, três, tu é gay! Tu é gay, cacete! Isso aí é uma opinião que tem que partir da mulher. Eu é já não assim, tenho a mesma opinião que tu. Como sendo um homem, né? Eu como sendo um homem, né? Um guerreiro sempre repara num outro guerreiro. Espadaúdo, warrior. Olha um guerreiro de All-Star, eu digo, guerreiro não, de All-Star. Eu te aconselho a parar de reparar, não precisa. Guerreiro usa, o guerreiro usa tênis de esporte. Tênis. Olha só, homem que é homem não usa tênis, usa sapato. Não. Aqui no programa não tem homem. O homem só tem um tênis em casa, o tênis pra jogar bola. Sapato amarradinho, aqui que tem um pé pra discutir. Aquele que meu pai usava de bancário. Franjinha. Umas franjinhas. Mocassim de franjinha. Sapatinho do Michael Jackson. Eu vou dizer, vou repetir, eu conheço o guerreiro pelo que ele tá usando no pé, eu conheço o guerreiro. Um, dois, três. Eu olho pra ti, Girino, eu olho pra ti e digo, Ah, que isso, meu? Ah, o Girino é um guerreiro cansado. Rodaquinha, termina aí pra gente fazer os clacos. Posso, Alexandre? Por favor. Aliás, uma imagem exclusiva no blog do Pretinho do KG botando som numa festa. O tipo de cafajeste tigrão. Olha. O seu alvo são as garotas que não aguentam mais a imaturidade dos meninos. Boa. Ele fala de viagens que fez, de gente que conheceu, dos problemas no trabalho e acaba envolvendo aquela moça num universo adulto que é muito encantador. Bem diferente do mundinho pós-adolescente dos amigos da faculdade. Olha aí. É o quarentão. É o espertalhão, né? É o espertalhão. Até queria aproveitar, Rodaque, para falar um pouco das minhas viagens que eu fiz em Vancouver. Não precisa, padre. Fica calmo. Tá. O tigrinho, né? Que é um pouquinho menos que o tigrão. É o molecão sarado. Sou eu. Ele descobriu que é maravilhoso, tá encantado. E para lá de farto mundo das coroas carentes que querem desesperadamente. É o contrário, é o cara que vai na... Acostumadas com ex-maridos que eram os palermas, elas rapidamente se encantam com o menino que parece saber tudo. Exatamente. Maitê Proença, né? Que coisa, cara. É, mais ou menos a linha Maitê Proença na novela. Que coisa séria. Obrigado, Rodaica. Parece ser serviço muito comum também nessa época, Rodaica, viu? Posso fazer uma pergunta já nesse clima aí? Mulheres gostam de homens com teta? Não, Potter, não gosta. E hoje eu me olhei no espelho. E viu que tava fazer uns exercícios um pouco, né? Eu sou uma pré-adolescente, assim, sabe? Tá começando, né? Ai, Potter. É terrível. Já tem o problema da bunda, né? Que tem problema sim, que vai a bunda lá no meio das costas. Já tô avisando eu, Rodaica, vamos sair pra se depilar hoje. De novo? Tarde, não sei, cara. Hoje eu e o Potter vamos nos depilar. As costas. Hoje vai fazer a virilha, né, Potter? Não vai pintar as unhas de preto. Não vai pintar as unhas de preto. Não, eu vou fazer as unhas. No salão ele faz o que eu mando, não tem? Não é ele que decide. Então manda ele pintar as unhas de preto. Eu tô nele hoje de tarde já. Como eu me machuquei, o tendão, eu fiquei muito tempo sem poder botar o pé no chão, o esquerdo, né? E aí na hora que eu voltei, fez uma casca no garrão, assim. Ah, o garrão tá duro, assim, então nojo. Eu vou lá naquela moça lá, como é que fez os garrão lá pra nós aquela vez lá? A Ju. A Ju, vou lá. Beijo, a Ju. Virou o Ju do garrão. Bota né? as ferraduras nos cavalos. A Ju né? vai me. Ó, Cris! Garronear! Vamos classificados agora, vamos mais! É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Vamos para mais duas ofertas dos classificados. Vende-se um terreno em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul, medindo 13 por 30, com toda a documentação em dia. Ótima localização, bem pertinho do mar. Motivo da venda: temos residência em outra parte do litoral gaúcho e precisamos do dinheiro. Bom. O valor é negociável, aceito proposta. Qualquer dúvida pelo e-mail terreno.capão@hotmail.com. O Capão é sem tio, é Capau. Isso, terreno.capão@hotmail.com. Outra, tô vendendo meu velho pendrive de 1 giga Kingston, que me acompanhou por muito tempo, carregando muitos arquivos valiosos pra mim. Porém, com o passar do tempo, o espaço de 1 giga ficou desatualizado. O cara quer vender um pendrive? Vai, segue. Vai indo. Vai indo. É, de 1 giga ficou desatualizado, então comprei outro pendrive de 8 giga. Logo... gostaria de passar adiante e faturar alguns trocados com ele. Desejo meros R$700 nele, pois tenho muito valor sentimental por ele. Está funcionando muito bem, possui apenas um único defeito. Não consigo mais desplugar ele do meu videogame Xbox 360. Ah, malandrão! Ah, eu já tava ficando puto. Ele tá brincando. Ele é um espertalhão. Ele é um espertalhão. Muito espertalhão, muito bom. Vendo então o pendrive com o Xbox 360, placa Jasper com HD de 120 GB, 3 controles Wi-Fi originais e mais de 30 jogos. Tendo em vista este pequeno defeito... Deixo levar o videogame como brinde, mas vendo o pendrive somente para pessoas que se comprometam a cuidar muito bem dele. Quem quiser saber mais, fica aí o meu e-mail. Xbox de Barbada, né, que é o nome do game, xboxdebarbada@gmail.com. Cara, é muito barbado. Tá bom o preço. É muito barbado. Quanto tá de novo aí? R$700 o cara leva o Xbox, mais 3 controles Wi-Fi originais e mais de 30 jogos. Já vendeu agora. Já vendeu, acabou de vender. xboxdebarbada@gmail.com. Tá bom, ele manda aqui pode ficar tranquilo, meu querido, pro pessoal da DB Server, o Yuri Amaral. É teu primo, né, Maurício? Não é. O e-mails para ofertas do Classificados Pretinho é pretinhobásico@atlantida.com.br. Isso, o e-mail. Todas as demandas do programa. É um único e-mail. Quase todas. pretinhobásico@atlantida.com.br. Fotos. Desabafos femininos para pora@atlantida.com.br. Programa de organização e revitalização. Ih, botou de novo. Da Atlântida. É. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na. Atlântida. É brincadeira, cara. Não é brincadeira nada. É brincadeira. Ele adora o homem que usa os ar. Olha, roda a bola pra quem usa o ar. Olha o da chulé. Eu tenho notado que mulher adora. Vai virar teu copo de café ali. Olha o All-Star ali, porã. Super bom, bar. Gente, eu uso o All-Star, tá? Eu acho atitude. Atitude. Atitude é uma bomba do lado da orelha. Isso aqui é atitude. Opa, tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela parceria, preferência pelo Pretinho Básico da Coca-Cola, da Nova Skin e das lojas Colombo, doutor Alceu. É exatamente. Doutor Alceu, agora eu quero ouvir, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Vai daí, doutor Alceu, quero ouvir o bola nas costas aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Grêmio empatou e o Inter perdeu, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. Aliás, a grandes, muito bom, doutor Alceu. Muito bom, doutor Alceu. Há dois jogos o Celso Roxo não ganha. É crise no Colorado. Crise no Inter. Vem com esse discurso de podemos até perder, mas vai ser difícil. Já não ganhou duas. O Grêmio não ganha sete, mas assim, quanto mais tempo um time fica sem ganhar, mais próximo ele está da vitória, né? Segundo um treinador aí, né? Isso é verdade. Então vamos continuar tentando. Doutor Peter, o Inter tá lá, né? Fazer o quê? Mágico. Puta, doutor Alceu, o senhor não pode ser tão unilateral. Posso falar, assim, posso tão falar. Parcial, doutor Alceu. D'Alessandro fez um golaço. Sim, é verdade. Não foi teu. Foi o D'Alessandro. Sim, mas eu vibrei como se fosse. Claro, né? 50% do gol foi teu, D'Alê. Só lembrei de porano. fogão! Minhas costas, comporã! Liga esse amigo, né? Tinha que ter levantado a camiseta e mostrado que estava escrito embaixo. pora@atlantida.com.br Mas foi demais, cara. Foi demais. Os colorados, obviamente, estão absolutamente felizes por esse presente que é chegar na final da Libertadores, que já é um presente, e de, por consequência, é, tá no Mundial, né? Aliás, o Inter tá no Mundial só por causa de quê, cara? Por causa da gripe por causa A. De quê? A gripe A tirou o Chivas no ano passado da competição, aí botou o Chivas nas oitavas de final, e o Chivas aos trancos e barrancos, ganhando em casa e perdendo. Só na última agora, na semifinal, que ele empatou e ganhou, né? E empatou aí colocou... dentro e ganhou fora. Exatamente, porque a, pra engrandecer a Libertadores, principalmente a audiência, eles botam times mexicanos, né? A Comebol bota, mas aí quem tem que jogar é um time é sul-americano. Isso, né, cara? É, porque é, o representante do México na final mundial é o cara do é o time da CONCACAF, isso, né? Isso. Que disputa lá Caribe, com os times... É América Central e América do Norte. É, América Central e América do Norte. Quer dizer, mas é que só a Fox empatar... que é a audiência. Não, mas é audiência de TV. É uma questão... É que, óbvio que os times mexicanos estão aqui por uma questão econômica. Aliás, não, quase aí, times... Aí escolhemba tudo, né? Futebol dinheiro, é negócio, cara. Mas é bravo. Ah, o Grêmio e o Inter, eles sobrevivem com o dinheiro da TV. Não, tudo bem. Tudo eu sei. Agora que fica brabo, fica, né? Porque... Sim. E é a segunda vez que isso acontece. É brabo isso daí, é né? É brabo isso daí. Boca e Cruz Azul já decidiram, e o Boca tava lá, já no Mundial lá antes de quase ganhou a Libertadores, quase perdeu. Se o Inter ganhar a Libertadores... Pra bobajada que é. Aí tudo bem, faz por merecer e tal, pra ir pro Mundial. Agora, se não ganhar a Libertadores, é brabo, né? Não, faz por merecer também, porque o Chivas ganhou dos outros times, que aí chegou ali. Mas regra é regra, né? É a regra do Chivas. O Chivas tirou o Vélez Sárcio, o Chivas tirou o Laú. E o Inter passou por Estudiantes, Banfield e São Paulo. Eu não tô falando porque é o Merece. Inter, entendeu? Mas se o Cruz Azul tivesse ganho do Boca e a decisão foi nos pênaltis, nos lembra? Seria injusto o Boca ir pro Mundial como vice-campeão da América, entendeu? Mas é o que vai acontecer esse ano, vai ser injusto. O Inter vai ao Mundial como vice-campeão da América. Eu acho que eles já fazem tudo isso para as pessoas ficarem com raiva, com ódio, discutindo sobre os seus times. Vai encerrar o assunto. Aí fomenta o negócio. Só vai ter muita graça se o Colorado for pro Mundial campeão da Libertadores. Assim como a festa de ontem não foi completa, porque o Inter perdeu o jogo. A entrevista do Celso Roth ontem, cara, era um Celso Roth praticamente deprimido por ter perdido. Do jogo. Isso é bom pra isso, mas eu, como Colorado, não tive um sentimento assim. Eu fiquei feliz da vida, cara. Eu confesso que o futebol é uma diversão que vai te deixar triste meio feliz. E feliz. Entendeu? É isso que tem que ser. Sabe? Por isso que eu não toco flauta em ninguém, porque eu não quero saber da paixão dos outros. E eu tenho minha paixão. Ontem no Twitter eu botei Internacional e os caras vieram me xingar. Eu não posso demonstrar que eu tô feliz. É isso aí. Eu torço pro Internacional e quando o Inter ganhar e eu quiser ser feliz, eu vou querer, eu vou ser feliz. Eu não tô atrapalhando ninguém. Da mesma forma que nós vamos assistir ao nosso irmão gremista sendo feliz com as conquistas assisto, do seu time. Eu assisto, eu nasci assim. O problema é esse, o problema é achar que quando o gremista tá comemorando, o Colorado achar que ele tá... enchendo o saco dele. Exatamente. Não, cara. É idiotice a gente falar isso, porque, cara, a gente conhece, cara. Nós aqui somos um grupo composto por colorados, gremistas e um havaiano. Não, é Figueiredo. Nem ele sabe quem é. Sabe mais. Mas, enfim, nós todos convivemos em perfeita harmonia, cara. Somos melhores amigos, entendeu, cara? E somos gremistas e colorados, velho. Isso aí. Tem uma frase do Marcelo Camelo que é o seguinte: deixa eu brincar de ser feliz, deixa eu brincar com o meu nariz. Dá pro Marcelo Camelo. Dá com o nariz, esse Camelo. O Camelo! Tem um falo aqui do lado da minha casa. Ah, não, falo, só tava um falo. Já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca! Sim! Vamos ver, Porazinho, bota a boca aí! Olá, bebês, eu venho por meio deste protestar contra a Prefeitura de Porto Alegre. Eu moro na parada 16 da Lomba do Pinheiro, tá ligado? E em frente à minha casa existem três figueiras enormes, que além de fazer sujeira e ser um ninho de morcegos, os galhos dela pegam nos fios de luz e telefone e à noite ocorrem assaltos. Não somente eu, como vários moradores da mesma rua, que já foram assaltados ao descer da parada de ônibus, tentamos contato com a prefeitura que nada fez. A questão é, se cortarmos a árvore, seremos multados. Se deixarmos como está, corremos o risco de perdermos até a própria vida em um assalto. Obrigado pelo espaço, guris. Mandem um... Abre teu olho, magnata. E um é verdade. Para o pessoal da prefeitura. Afinal, eles estão aí para proporcionar melhorias para a nossa cidade. Beijos a todos. Vanessa de Porto Alegre. Sabe por quê, Porra? Porque a gente paga imposto, Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Esse corte de árvores é delicado. Eu moro numa região que tem muita árvore E às vezes, às vezes os galhos, né, estão quase entrando lá pra dentro da minha casa. E tu tem que, tu, pô, tem, tá que assim, tu tem que realmente chamar, é ligeiro, chamar a prefeitura, que vai a SMAN vai avaliar é assim, a situação, porra, cara, e vai ver o que, que pode ser feito. Então está aqui com a palavra a SMAN e também a prefeitura de Porto Alegre, né? A prefeitura via SMAN pode responder, cortar aqui e tentar tudo, resolver o problema. Pra que serve uma árvore? Lá na Lomba tudo, do Pinheiro, tá? Eu não aceito, eu vou, é isso aí, vou me amarrar na árvore. E sempre lembrando que nós queremos muito a resposta de quem é citado negativamente aqui no programa. Posso fazer um rápido serviço pro cãozinho perdido? Nosso querido Carlos Couto, nosso colega, ele pede aqui a mão, que perdi meu cão quinta à tarde, ontem à tarde, na José Bonifácio, perto da escola Projeto. Tá fazendo lá o toco. Não era dele, não era do Couto o cachorro, é de uma amiga dele. O Couto. O Couto não, o Toco, que é o nome do cachorro. Meu Deus. Deixa o cara falar, Maurício. Ah, cara, que saco. É uma propaganda, meu, que só prejudica as pessoas. O Toco tá tava errado, com um lenço xadrez. Infelizmente, não tenho maiores informações. Só um pouquinho, o Toco com lenço xadrez. O Toco com lenço xadrez, tá falando sério, Magnata? Eu tô falando sério, cara. Eu achei um Toco. Achei o Toco. Tô falando sério, cara. Tá, e aí, contatos pra quem, meu? Informações pelo 9915-3301. Repita! 9915-3301. Do dono, da dona do Toco. Ai. Da Luciana. Cara, eu fiz o serviço que me foi pedido. Isso, tá? Eu lamento. Que o Toco volte. Enfim, que o Toco volte para o seu dono. Era isso, obrigado aí pela participação do nosso querido Bota Boca aí. Vai, Rodaiquinha. Pode crer. Vai. O Michel Silveira dos Santos, de São José, em Santa Catarina, mandou 10 coisas que provavelmente vocês não sabem. Vamos ver. Provavelmente. No baralho, o rei de copas é o único que não tem bigode. Bom! Obrigado, Maurício. É mesmo? O rei de copas é o único não que tem não bigode. Tem bigode. Todos os outros têm. Nunca percebi. Não, copas é o coraçãozinho. Copa de árvore. Copa de árvore. Copa, não, de coração. É. Copa aquele é paus. É o pretinho, aquela árvorezinha preta. Não, paus é aquele da bolinha, né? Não, esse é paus. Como a gente joga cartas. Copas é coraçãozinho. Copas é coração. Outra é espada, né? Ué, o espada é o... Adoro. Aquele que não sei o que é. É porque o rei de copas está apaixonado e fez a barra. O rei de copas não tem bigode. É. Outra... Bom nome de banda, né? O rei de copas não tem bigode. Outra curiosidade aqui, o som dos passos do ET, no filme ET, foram feitos com gelatina. Lembra quando ele tá caminhando em casa? Telefone em casa, ET, telefone em casa. É difícil ver o ET sem chorar. É difícil ver o ET sem chorar. Mas pior é o King Kong quando ele cai e quando ele morre lá embaixo. É brabo, essa é meio ruim. Uma galinha já sobreviveu 18 meses sem cabeça. O Porã tá 36, tem um site, sabia? Gente, que site que mostra, ela já morreu, mas é verdade isso. Ela ficou 18 meses sem a cabeça. Ai, é muito triste. O cara ficava botando alimento pelos buraquinhos. É real, cara. Eu já vi isso. É real. Tá bem. Que legal. Tá bem. O senhor cabeça de batata podia ter preenchido o buraco. O senhor cabeça de batata, que é o personagem do Toy Story, foi o primeiro brinquedo a ter uma propaganda na TV. É verdade, eu lembro. Na boa, eu lembro disso, claro. Isso aí é o que a gente tem que lembrar. Não, eu era piá. Eles estão quase lá, os batata dois. Que tu colocava a peruca com o olho. Vai botando as partes do braço, vai montando. E tem a senhora batata, que é a esposa dele, sim, né? É da estrela. A pogonofobia é o medo de barbas. Olha só. Pogofobia. Pogonofobia. Se você gritar por 8 anos, 7 meses e 6 dias, você produzirá energia para esquentar um copo de café. Vamos tentar. Não, mas eu sei um jeito de conseguir uma energia mais fácil. Micro-ondas. Micro-ondas. É. Mas eu fico pensando na pessoa que calculou isso, cara. Isso já é uma coisa mas que... Mas Porã, olha só, Porã, tu sabe quanto precisa pra aquecer um copo, certo? Não. E aí tu vai lá e dá um grito e mede o que essa força esse grito tem. Aí tu multiplica. Muito bem. É um cálculo. Muito bem, muito bem. Parabéns, Potter. Os egípcios... De fração a costela, tem que gritar. Olha, a vida inteira. 12 horas. Uma costela 12 horas. Pior, grita a vida inteira, fica rouco e não come a costela. Não come, é, morre antes. Os egípcios acreditavam que ouriços curavam a calvície. Eles botavam... Botavam peruca, na cabeça? Com peruca. Fica ouriço mesmo. Gente, é que horror. Porco espinho. Ouriço do mar. A terra fica 100 toneladas mais pesada por dia devido à queda do pó espacial. Ah. 100 toneladas! O quê? 100 toneladas por dia! 100 toneladas de pó espacial! Tá escrito aqui no meio... O que fica mais pesado? O planeta? A Terra? O planeta todo fica 100 toneladas mais pesado por dia por causa da queda do pó espacial. Vai arrebentar a cozinha! Vai cair. É o pó que fica na tela da TV, sabe? No armário, do canto, do quarto. E pra encerrar, a Mona Lisa não tinha sobrancelhas. Não. Nem dentes, né? Como assim? Não tinha dente. Vocês já viram os dentes da Mona Lisa? Mas como é que vai ver? Ela tinha dente? Já viu os dentes dela? Perfeito. Mas ninguém nem viu ela. Ah, mas vai ver os dentes. Estão multando meu carro. Estão multando meu carro. Estão multando teu carro? Sério? Cara, liga o telefone, vai com o telefone ligado e entrevista o Azulzinho pra nós. Vou ligar pra ti aí. Não, pera aí, tem que fazer isso agora. Sim, mas o Maurício estacionou no lugar que não podia. Mas ele não podia estacionar ali? Vamos ouvir a explicação do Azulzinho. Vamos acabar o programa antes. Vamos ouvir a explicação do... Ah, não, cara, é jornalismo verdade, amigo. É jornalismo. Vai na sacada e faz as imagens. Jornalismo. Vai, Potter, vai lá faz e grava as imagens. Uma piadinha, vai. Piada do Potter! Apoio! Apoio! Refrigerante Zumbu! Como pode? Zumbu ser tão gostoso. E aí a garotinha chega da escola em prantos. Mamãe! O que que foi, minha filha? Hoje na escola me puseram de castigo! Mas de castigo por quê, minha filha? Por uma coisa que eu não fiz, mamãe! Ah, mas isso é um absurdo! O que que vocês não fez, minha filha? A lição de casa! Ô, meu, olha só, o Maurício tá indo lá falar com o Azulzinho que vai multar o carro dele, cara. Aí, vamos lá. Não, o telefone dele. E aí, companheiro? Tá aí. Ó, ele não tá falando com a gente, tá falando com o Azulzinho. Qual é a orientação ali? Passaram as condições aqui, né? A entrada aqui no local do proibido. Ah, tá. Jorge. Tá o Jorge aqui da IPP, que o meu carro tá atrapalhando o caminho dos ônibus, mas na elegância, viu? Bem na elegância. Ah, bem na elegância. Teu carro tá mal estacionado, então, é isso? É, isso aí. Multa! Pô, Maurício, estaciona no lugar errado e a gente ainda vai pagar esse vale no ar aqui, mano. Não, isso passa que a gente também estaciona em lugares errados. É isso aí, o Pretinho Básico fala a verdade. É isso aí, porque o meu tá ali no lugar pois errado. Pois é, isso não que tá certo. Eu precisava dizer, cara. Será que pessoal da EPTC sabe que tu tá aqui e já viu, né? Ah, eu tô ferrado. Não, tá certo, eu tava vendo. Não vamos tá nem certo. Dizer que o teu carro é aquele verde ali. Não! Ô, meu, tá na hora de ouvir o nosso querido Duda Vamos! E amanhã em Rio Grande? Com o cabelo no espaguete, vamos fazer o servicinho então aí. Amanhã tem bala. Não, começando por hoje, hoje. Hoje tem reunião dançante no Segredo em Porto Alegre com a Rodaica, a guria do Patrola, aqui pro Rio Grande do Sul. Com este amigo aqui, Alexandre Feta, com Carlos Couto nas manobras sonoras. Aí, e o auxílio luxuoso de Jorginho Schuller. Olha, esse é velha! Jorginho Schuller é um dos dois únicos DJs de Porto Alegre que tem toda a coleção dos anos 70. Cara, ele é demais. Então o Jorginho Schuller vai fazer um compilado, uma compilation desses... Compilation Society. Dos anos 70 e vai tocar durante uma hora somente anos 70 na reunião dançante de hoje. Além disso, é o baile de máscaras. Nós estaremos presenteando com vinil, LP de vinil e também um toca-disco, mais uma vez a galera que for ao Segredo hoje à noite, Segredo, nosso parceiro também aqui no Pretinho Básico. Porazinho, depois... Ô, meu, só um pouquinho. Hã? Tu podia me convidar pra fazer só no 60 na próxima, quem tu acha? Quem sabe? Tá, quem sabe? Quem 50 sabe? E 60. Às 9 da 40, 50 e 60. E eu um dia começo às 6, das 6 às 7. E eu uma vez só 1.800, só botar música clássica. Tá, beleza. Hoje à noite, pessoal que não conseguir entrar no Segredo, tiver na fila ou quiser curtir música brasileira, samba rock e afins, no Long Play na Sarmento Leite, vou estar lá fazendo a festa Botequim Itapema, uma parceria com a galera da Rádio Itapema. Pô, bacana, hein? E amanhã quer ir pra lá, te consigo uma vaguinha lá. Consegue? Uhum. Ah, vamos conversar depois. Vamos conversar, nas internas. Tá bom. E amanhã tem balada do Pretinho em Rio Grande, Rio Grande, né, meu? Isso aí, balada vai ser cedo, hein? No cedo. Centro de Eventos da FEARG FECIS. Isso. Né? E tem ingressos à venda no Seleção Pré-Vestibular, no Dog do Alemão. Chegue e no cedo. Ao Arábia. Shawarma. A balada começa às 10h30 da noite. Fala, Chega cedo. Amanhã, cedo. Depois na TV, na RBS TV depois do jogo feminino de vôlei da seleção brasileira. Japão. Vai ter o Patrola, certo? E aí a gente vai tentar realizar um sonho de uma menina que adora, o Mário Fernandes. Pô, bacana. Do Grêmio. E mais, Odaica? Tem várias atrações no Patrola de amanhã, só que a gente tá depois do vôlei, então talvez o programa seja um pouquinho reduzido. Se liga no vôlei ali, na sequência depois começa o Patrola. Depois do vôlei, no 12, tem Patrola amanhã de manhã, antes do Jornal do Almoço. Fala aí, Cajazinho. Mandar um abraço pra galera da Maxim. Maxim Peugeot, porque eu fui lá e bati o sininho. Olha aí, mais um! Grande abraço pro Sandro, cara, grande, grande. É o pretinho básico de Peugeot. De presença. É isso aí, um abraço pra galera da Maxim lá. Tá bem, ficamos por aqui com o Pretinho. Vamos ouvir o Duda Garbi no cabelo, no espaguete. O que que ele vai querer fazer, meu? Vamos ver, vamos ver. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Ricardinho Prats quer enfeitar o seu peru. Ritual, Tatu? Alô, quem está falando? Oi, é a Carla. Ô, Carla, tudo bom? Aqui é Ricardo Prates. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber se tem como fazer uma tatuagem erótica. Sim, mas o que tu quer fazer? Então, eu gostaria de fazer uma tatuagem no meu instrumento. Sim. Mas não é na minha guitarra, não. Tá, sim. Quanto custa? Tem que ver o que que tu quer fazer pra poder te dar um orçamento. Eu gostaria de escrever Estrela d'Alva. tem como tu vir aqui no estúdio? Tô um pouco cheio porque eu tô com uma agenda de shows aqui em Porto Alegre. Eu sou do Rio de Janeiro, Banda Estrela. Acho que você conhece Banda Estrela d'Alva. Não, não conheço. Você daí... mais do que aí? Virus Database has então, been updated. Você não tem muita ideia assim de valores? É que daí eu preciso saber o tamanho também. Sabe o tamanho que tu quer escrito? Ah, não é grande? Sim, mas em centímetros. Grande, o que pode ser grande pra mim, pode ser pequeno pra ti. Então tu precisa me dizer em centímetros pra mim te dizer mais ou menos um valor. 17 centímetros. Ah, conta mais ou menos em torno de uns 160, 180, 150. E se fizer uma corzinha só, se não quiser colorido? É, daí teria que ver, entendeu? Porque a gente faz, assim, pelo tipo de letra e pelo tamanho, entendeu? Claro, não, entendo. É que, assim, a estrela dava com um X. Uhum. E aí depois tem um símbolo, que são duas mãos entrelaçadas, um símbolo de paz. Eu acho que tudo isso cabe, entendeu? Daí tem que ver, né? Porque tu tá fazendo nessa região, daí tu tem que ver que não pode ser um desenho com muito detalhe, senão não vai nem aparecer. Não, mas não... Tá, então assim, ó, então daí tu vem aqui no estúdio pra gente poder te dar o orçamento certo. Mas assim, alguém já fez? Doeu? Sim, na região já fizeram. E aí? Ah, só que tem clientes que reclamam um pouquinho, tem outros que não, depende muito da pessoa. Vai da pessoa. Tatuagem, né? Ninguém sente igual a todo mundo. Pois é, porque eu tenho na nádega, entendeu? Uhum. Na nádega direita. Uhum. Eu tenho o símbolo da Estrela d'Alva, agora eu quero botar no meu instrumento. Sim. No meu pinto. Eu sei se eu posso chamar de pinto ou instrumento. Sim, daí qual é o teu nome? Aqui é Ricardo Prates. Tá, daí Ricardo. Vocalista da Estrela d'Alva. Por isso que eu digo assim, ó, vem aqui primeiro, faz uma visita no estúdio, conversa com o tatuador, entendeu? Que daí ele vai poder te orientar melhor, assim, sobre valores. Até que se eu for aí, o rapaz vai me reconhecer, né? Da Estrela d'Alva, acho que vai querer. Eu acho que não, porque a gente não conhece. Não. Você não conhece Estrela d'Alva? Não. Você nunca ouviu falar? Não. Você quer que eu cante pra você ver como você conhece? Não, moça, assim, eu tô ocupada aqui, daí por isso que eu tô te dizendo, pra te fazer uma visita, porque senão não daí... Não aceito, não, de jeito nenhum. Só pode ser pegadinha, né? Você nunca ouviu esse refrão? Não, só pode ser pegadinha. Que rádio você escuta? Com certeza não é do Rio de Janeiro, né? Se tu é do Rio de Janeiro... Não, mas as rádios tocam aqui em Porto Alegre também. Não, então não é famoso. Você nunca ouviu a Rádio Atlântica? Atlântida? Sim. Então, porque você acaba de participar do cabelo no espaguete do Pretinho Básico, sacou? Ah, é. Não, é sério. É lógico, quem tá falando aqui é o Duda Garbi, tá participando do Pretinho Básico da Atlântida. Ei! Então, olha só. Só pra encerrar a ligação, entendeu? Oi. Pô, assim, o meu instrumento ele é realmente grande. Na verdade, ele é 20. É que eu sou... Uh-huh. Demais, Duda! Até mais. Valeu! Muito bom, mano.